pensando que com as divas ninguém pode? Elas são chapa quente, elas são do super pop. Tu tá pensando que com as divas ninguém pode? Elas são chapa quente, elas são do super pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Ninguém pode. Ninguém pode, pode. Arreta pra lá que elas chegaram, meu amor. As divas do pop dominando o setor. Só no charminho e muita beleza. Na mesa tem de tudo, do uísque e a cerveja. Tu tá pensando que tu tá pensando que tu tá pensando que com as divas ninguém pode. Elas são chapa quente, elas são do super pop. Alice e Juninho já fazendo show. A família endoida e eu dou valor. Vamos pra cima até o amanhecer com as divas do pop. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Com as divas ninguém pode. Elas são chapa quente, elas são do super pop. Valdo Squash Madeirito. Ninguém pode. Ninguém. Tu tá pensando que tu tá pensando que com as divas ninguém pode. Elas são chapa quente, elas são do super pop. Alice e Juninho já fazendo show. A família endoida e eu dou valor. Vamos pra cima até o amanhecer com as divas do pop. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Com as divas ninguém pode. Elas são chapa quente, elas são do super pop.